seja no front, no papo de craque, contando histórias e memórias, ou dançando com o The Groove. Não há dúvida. Transamérica Foz, 104,5. O melhor conteúdo do rádio iguaçuense. A sua rádio onde você estiver. A partir de agora. A partir de agora. Você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente. Ouvir boa música em ótima companhia. No ar. Fronte. Com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz neste sábado de carnaval. Olha, eu quase cheguei aqui hoje no horário errado, não atrasado, né? Pelo contrário, quase vim às 7 da manhã, porque nesta semana teve início de segunda a sexta Transnotícias. Transnotícias, Transmania, Fronte, isso aí dá um nó na cabeça do peão que vocês não fazem ideia. Fronte Transamérica, peço sua companhia até meio-dia com informação, bom humor, boa música, o comentário do Jorge Pegoraro, a participação da Mulher do Gogle, a versão Nacional do Buscador e, claro, a sua participação pelo WhatsApp 88282828, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter e no Instagram. E para dar início ao front de hoje, vamos à nossa linha de frente. Linha de frente. E teve início instantes atrás, não só em Foz do Iguaçu, mas em praticamente todos os municípios do Paraná, o mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, promovido pelo governo do estado com o apoio das prefeituras e também de entidades da sociedade civil. A intenção é engajar a população no combate aos criadores do mosquito, que pode transmitir, além da dengue, doenças como a febre chikungunya e o vírus Zika. Em Foz do Iguaçu, onde a prefeitura decretou nesta semana a situação de emergência, o índice médio de infestação pelo Aedes aegypti é de 7%, mas há regiões da cidade onde a situação está especialmente crítica, motivo pelo qual é necessária a colaboração de todos. Participe! Fronte é notícia! Representantes da Polícia Rodoviária Federal reuniram-se com o prefeito Reni Pereira nesta semana para a entrega de um ofício solicitando o apoio da prefeitura ao pedido de que seja implantada iluminação no perímetro urbano da BR-277 em Foz do Iguaçu como forma de reduzir o número de acidentes de trânsito. Reivindicada há vários anos, a implantação da iluminação esbarra na burocracia e nos conflitos de jurisdição por tratar-se de uma rodovia federal cedida ao estado e terceirizada a uma concessionária. Fronte é notícia. E por falar de questões legais, o INSS está cobrando da Prefeitura de Foz do Iguaçu que faça a regularização do terreno que era da União ali nas imediações do Jardim Central, onde foi construído o Hospital Municipal Padre Germano Lauque, uma situação que já gerou, inclusive, processo na Justiça. Uma das opções é de que a Prefeitura faça a compra do terreno, avaliada em quase 3 milhões de reais. Outra opção é a troca por um outro terreno, com a Prefeitura repassando à União um imóvel de sua propriedade com dimensões ou valor equivalente. Fronte é notícia. E em visita a Cascavel na quarta-feira, o governador do Paraná, Beto Richa, disse que a duplicação de um trecho adicional de 9 km e 400 metros da BR-277 entre o Trevo Cataratas e o acesso ao distrito de São João, em Cascavel, não terá custo adicional na tarifa. Segundo Richa, a concessionária Eco Cataratas fará 4 viadutos, um trevo em desnível, marginais e também retorno. Lembrando aí que as últimas obras que foram realizadas pela concessionária aqui na região, no caso a duplicação em Matelândia e a trincheira da Avenida Paraná em Foz do Iguaçu, resultaram sim em reajuste extra na tarifa. Isso é um reajuste além da inflação acumulada no período. O atual contrato do pedágio termina em novembro de 2021, mas o governo do estado, cujo mandato vai até dezembro de 2018, está propondo antecipar a renovação dos contratos por outros 24 anos, em posicionamento que vem sendo duramente questionado por empresários e dirigentes políticos aqui do oeste do Paraná, que é, afinal de contas, a região mais afetada pelo alto preço das tarifas. Fronte é notícia. E tem início neste sábado, às 6 da tarde, no CTG Charrua, a programação oficial do Carnaval 2016 em Foz do Iguaçu, que segue até terça-feira e terá como principal novidade neste ano justamente o local, uma vez que nos anos anteriores o Carnaval de Rua vinha sendo celebrado na Avenida Duque de Caxias. A primeira atividade oficial do programa é o concurso Meninas Veneno, que acontece há 36 anos e elege, como podemos classificar, né, o homem vestido de mulher mais, digamos assim, divertido entre as 24 finalistas. Mas fique atento aí se você vai ao Carnaval, porque a Fundação Cultural está informando que a entrada principal ali no CTG Charrua não será pela BR-277, mas pela Avenida Garibaldi, e durante as noites de baile e desfile haverá esquema especial de transporte coletivo com linhas passando pelo local procedentes dos bairros ou do terminal. Fronte é polêmica. E o assunto do dia de hoje não poderia ser outro, né? O mosquito Aedes aegypti, que antigamente nós identificávamos simplesmente como o mosquito da dengue. Bom, antigamente, hoje em dia o versátil mosquito já é o portador de pelo menos 3 doenças. Além da dengue, a febre chikungunya e o perigoso Zika vírus, que causa risco de microcefalia e má formação em fetos e sobre o qual não paramos de nos surpreender a cada nova atualização do noticiário, né? Com notícias aí de que a transmissão da doença pode ocorrer até por via sexual ou através de transfusões de sangue, motivo pelo qual a Organização Mundial da Saúde está desaconselhando que moradores ou visitantes de áreas com surto de Zika doem sangue até que não se tenha certeza de que estejam livres da doença. Resumindo, né? Haja Zika. Mas o problema central aqui acaba sendo nem tanto aquilo que é transmitido pelo Aedes aegypti, mas a forma como nós próprios lidamos com o mosquito, que consegue aí se adaptar com facilidade aos ambientes mais diversos. Fica a pergunta, será que estamos realmente fazendo a nossa parte no combate? Como é que está a saúde do nosso quintal? Tem água parada, lixo, detritos, locais que possam aí servir como criador do mosquito? Pois é, muitas vezes, né, fazer o mais simples, literalmente, no nosso próprio quintal é o que pode fazer a diferença frente a essa situação de emergência sanitária vivida. Mas claro que só isso não basta, né? Preciso também fiscalizar a questão dos terrenos baldios, fiscalizar as casas fechadas e cobrar das autoridades a adoção de providências. Afinal, para um mosquito não há diferença alguma, né? Entre imóvel particular ou terreno público, casa de rico ou casa de pobre, enfim, bobeou, correu o risco de ficar doente. Agora pela manhã está rolando um mutirão para eliminar os focos do mosquito e caso você ainda não tenha feito isso no seu quintal, ó, faz o seguinte, aumenta o som aqui do rádio, isso, pode aumentar, deixa bem alto e dá uma girada pelo quintal ou pelo pátio da empresa para ver aí se está tudo ok, combinado? Vamos agora ao comentário semanal do Jorge Pegoraro aqui no Fronte. Fala Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Segundo um jornal de grande circulação nacional, os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano terão o maior custo da história. Beija-Flor e Unidos da Tijuca gastaram, por exemplo, cada uma, cerca de 15 milhões de reais. O custo total das escolas de samba vai bater na casa dos 100 milhões de reais, 28% a mais que no ano passado, quando o investimento estimado foi em torno de 78 milhões de reais. Cada escola recebe mais ou menos 6 milhões de reais em um pacotão que envolve investimentos da prefeitura, governo estadual, direito de imagem, venda de ingressos e patrocínios. O preço de uma fantasia na Beija-Flor, por exemplo, pode chegar a R$ 1.300. A escola, no entanto, doa a maioria à comunidade ou a quem se dispuser a ir a Nilópolis semanalmente participar dos ensaios. Nas demais escolas, o preço das fantasias tem variado entre R$ 700 e R$ 1.000. Até mesmo no grupo de acesso, escolas tradicionais como o Império Serrano têm cobrado cerca de R$ 500 por fantasia. Observamos no noticiário e redes sociais que muitas prefeituras municipais aboliram o carnaval neste ano, utilizando os recursos financeiros para outros segmentos mais nobres, como saúde, educação e segurança. Aliás, algo louvável. Já está mais que na hora de fazermos uma conta do custo-benefício dos grandes desfiles de carnaval no país. Quem realmente lucra com a transmissão dos desfiles? Qual o número de turistas que chegam ao Brasil em função do carnaval? Vale a pena um investimento público no carnaval das grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife? Ou seria melhor deixar que os investimentos viessem exclusivamente de anunciantes da iniciativa privada e os governos municipais e estaduais, bem como federal, se preocupassem mais com segmentos carentes destes municípios? Pense nisso comigo. comentário de Jorge Pegoraro, todos os sábados aqui no Front Transamérica. E lembrando, né, que você pode também opinar sobre este e outros assuntos que são pauta aqui no Front. Estamos no WhatsApp 45882828288. Telefone aqui da sua rádio é o 3028-2828. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nossos perfis no Twitter e no Instagram. Vamos de música agora? Front Transamérica, até meio-dia. Fronte Investiga. Lixo nas ruas. Chuva torrencial. Lixo entupindo bueiros, alagando a cidade, armazenando água parada, procriando o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Caso de polícia. Na semana que rolou até a esquina, a Avenida JK, Foz do Iguaçu declarou guerra ao mosquito Aedes aegypti. Mas não só a ele, guerra também ao lixo e ao hábito porco. Sim, isso mesmo, o hábito porco de jogar lixo na rua. A tonelagem coletada a cada dia pela empresa responsável pelo serviço impressiona. Já a tonelagem que fica para trás, bom, impressiona também. Diante disso, surge a inevitável pergunta: de onde vem tanto lixo? Será culpa dos iguaçuenses ou dos temíveis iguaçuínos? Em busca de respostas, a produção do quadro Front Investiga foi às ruas da cidade para tentar entender melhor o que acontece. Bom, Nós estamos aqui junto a uma lixeira, uma das poucas lixeiras que temos em via pública. Isso é um problema bastante grande em termos de estrutura aqui na cidade. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos ficar parados discretamente aqui por perto e observando se as pessoas esticam o braço para jogar aqui na lixeira ou jogam na rua mesmo. Bom, ali já vem vindo o cidadão com uma garrafa long neck na mão, vamos ver. Vai jogar na lixeira, não jogou no chão. Ô cidadão, vem cá. Opa, pera aí, mas aí não, só pode ser sacanagem. Pô, homem do buçaco, é você, enfim, é pra que jogar lixo no chão? Jogo lixo onde eu quiser, exploda-se. Ok, mas se você mora lá perto do Boici, o rio já alagou sua casa, que eu sei. Mas eu não jogo lixo lá, só jogo na rua aqui. Ok, mas se todo mundo pensar assim, com certeza vai ter gente que não mora lá perto da sua casa e que vai jogar lixo lá também porque não mora lá, né? Tem gente que faz isso mesmo. Estou dando troco. Quero alagar a casa deles também. É, mas assim não tem condição de dialogar. Você tá falando sério ou tá tirando sarro da minha cara? Não é possível. Estou falando sério. E estou tirando sarro. Os dois. Haja espírito de porco, hein? Mesmo desestimulados com o panorama encontrado e até lesionados após escorregões em cascas de banana, pé furado ao pisar em prego e cabeça sangrando após ser atingido por um objeto misterioso vindo do céu, continuamos nossa busca para encontrar a resposta. De onde vem tanto lixo? Em mais um furo de reportagem de carnaval, conseguimos uma entrevista exclusiva com ele, o culpado preferido de quem tenta sair da reta, o temível iguaçuíno. Isso é muito injusto. Ficam falando que sou eu, mas não sou eu. Sou porco, mas não tanto. Então quer dizer que tem muito iguaçuense que não admite essa identidade, digamos assim, esse lado iguaçuíno e tenta empurrar a culpa só pra você? É o que mais tem. Mas você vai ver o estrago que eu vou fazer. Quando virar presunto, toucinho, bacon, linguiça. Vou matar esses caras. De câncer. Do coração. De colesterol. Calma, iguaçuíno. Não precisa ser tão vingativo assim, não. Precisa. Senão esses porcos não se tocam. É revoltante. Eles chegam aqui, olham para o meu chiqueiro e jogam lixo aqui também. Não pode fazer isso. O chiqueiro é meu. A sujeira é minha. Só quem joga lixo sou eu. Oink. Oink, oink. No momento em que a produção do quadro Fronte Investiga já voltava para seu QG na Rádio Transamérica, fomos surpreendidos com um encontro, digamos, de outro mundo. Nosso informante, que pediu para não ser identificado, deu detalhes estarrecedores. 3, 2, 1, gravando. Entrevista com o nosso informante. O senhor afirma que todo esse lixo, toda essa quantidade de lixo que aparece nas ruas de Foz do Iguaçu, entupindo bueiros, isso não tem uma explicação natural? Depende do que é natural pra você. Como assim? Para mim, por exemplo, é natural vir do espaço e jogar lixo aqui. Como é que é? Tem gente, ou melhor, gente não, né? Não sei como é que é o nome dessa espécie. Enfim, tem alguém vindo do espaço só pra jogar lixo aqui? Claro. Esvazia a fossa do disco voador. Joga o lixo fora. E ainda sobrevoa a usina de Itaipu. E as cataratas do Iguaçu. É o lixão perfeito para os porcos do espaço. Ah, só pode estar de sacanagem, não é possível. Você não acredita em mim? Não, claro que não. Isso aí que você tá falando é absurdo. Não dá pra acreditar, não. Então eu vou exterminar você. Adeus. Ô, peraí, não faz isso não. Ô, Anakin, peraí. Manera na força, cara. Manera na força. iguaçuenses que viram iguaçuínos, lixo que vem do espaço, mosquitos que mais parecem alienígenas. Rescaldos de mais uma confusa e malfadada investigação do quadro Fronte Investiga, que volta na próxima semana, ou não... Pô, peraí, sabe de luz nas costas? Não, pô, isso aí é sacanagem. Para com isso, cara, para com isso. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then Misty, you're a better man than I. Yeah. em todo o Brasil. Transamérica. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Momento blá blá blá do programa com a trilha mais, como podemos classificar, mais blá blá blazística do universo, pelo menos do universo conhecido. Quadro Engana que a gente gosta, edição especial de carnaval, especial para você que adora dizer que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Dando início aqui a uma contagem regressiva então para que 2016 finalmente comece. E aí fica a pergunta, né? O que você vai fazer de diferente a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas? Ou será que essa história de depois do carnaval era só desculpinha? E nesse ano de 2016, vale lembrar, é ano de eleição. Será que vamos permitir que nossos políticos continuem na folia? Reelegê-los depende de nós. E é por isso que existe aquela campanha que diz, né? Faça o seu político trabalhar, não o reeleja. Bom, simplismos à parte, né? Não deixa de ser um raciocínio interessante. Não que o político não trabalhe, né? Mas na comparação com o nosso salário, ó... Mas é isso, se você realmente acredita que o ano só começa depois do carnaval, bom, aproveite os últimos dias de folga e volte na quarta com tudo, trabalhando o dobro e procurando ganhar o dobro também, e claro, de maneira lícita, né? Não vai fazer que nem político. Agora, vem cá, será que o nosso atraso em relação aos outros países não tem a ver com isso também? Porque lá na Alemanha, que nos meteu 7, né, o ano não começa só no Oktoberfest, então... Engana que a gente gosta. E com marchinha de Oktoberfest, o Carnaval dos Alemães no fundo, vamos a um rápido intervalo aqui na programação do Front Transamérica. Sempre lembrando, né, que nem no Carnaval nós temos trégua. Ainda no programa de hoje tem o quadro do 7 a 1 da semana, que são 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do brasileiro. Como dói, viu? Front Transamérica, até meio-dia, já voltamos. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.